gente, ouvinte, mande uma carta para nós, coloque no envelope a mesma, Rádio USP-MI, Caixa Postal 440, CEP 13566-590, São Carlos, São Paulo. Ele é escritor, ele é pesquisador, ele é colecionador da música do passado. Enfocamos Cícero Xavier, que reside na Supercap e que nos manda mais este lindo CD que vamos enfocar agora, em arranjos estupendos do saudoso Radamés Vinatoli, Francisco Petrone, que é nosso gentil vinte em São Paulo, este grande cantor que coleciona músicas do Paro para o seu repertório. Defende do Erivelto Martins. O Petrônio, que fim levou aquela mulher, hein? Transformação. Francisco Petrônio, ainda em arranjo do Radamés, do Erivelto Martins, Culpe-me. Este CD nos foi enviado pelo colecionador Cícero Xavier, da Supercap, onde temos a voz ainda do Chico Petrônio, do Mário Lago, Fracasso, arranjo Radamés em Atali. Chico, que fim levou aquela mulher? Ela vive hoje num dia tão descrente. Os seus olhos já não brilham como antes. Sua vida transformou-se de repente. Ela era toda feita de carinho. Ela era a inconsciência do pecado. Mas depois se transformou, que triste fim. Como foi que essa mulher mudou assim? Sua boca era cheia de carinho, os seus olhos duas lágrimas brilhantes. Sua vida ela vivia só pra mim. Como foi que essa mulher mudou assim? Ela vive hoje em dia tão descrente. Os seus olhos já não brilham como antes. Sua vida transformou-se de repente. Enfim, tudo nela é diferente. Como foi que essa mulher mudou assim? Grande traição, e lhe peço perdão, ó formosa mulher, me condene se quiser. Culpe-me, e razão você tem, pois eu sei que errei. Culpe-me, logo a você que eu fui enganar. Cometi uma grande traição, e lhe peço perdão, ó formosa mulher,

que é colecionador, pesquisador e escritor e que reside na Supercap, que está em sintonia com a nossa Rádio USP, lá de São Paulo. Obrigado, amigo! Desta feita, a voz do sambista Germano Matias, ele que é da Barra Funda. Germano Matias, que está alentado, mas se recuperando graças ao bom Deus. Ele em gravações antológicas da RGE. Germano Matias, do Túlio Piva, Tem Que Ter Mulata. Ainda deste CD lindo da RGE, o Germano Matias em arranjo do Rubem Pérez Opocho, do Zé Quete, saudoso Zé Quete, Malvadeza Durão. Alta sociedade e mais ainda o nosso samba desacata quando tem um requebrado dos quadris de uma mulata. Oi, tem que ter. Nosso samba faz vibrar toda a cidade, desde o morro à mais alta sociedade. E mais ainda o nosso samba desacata quando tem um requebrado dos quadris de uma mulata. Vai ter que ter. Fechou o paletó, eu tive dó, eu tive dó. Quatro velas acesas em cima de uma mesa, uma subscrição para ser enterrado. Morreu mal batizado, valente, mas muito considerado. Morreu mal batizado, valente, mas muito considerado. Céu estrelado, lua prateada, muitos sambas, grande batucada. O morro está em festa quando alguém tá aí com a mão no coração, sorriu. Morreu malvadeza do criminoso, ninguém viu. Morreu malvadeza do cão. O criminoso, ninguém viu. Mais um malandro fechou o paletó. Eu tive dó, eu tive dó. Quatro velas acesas em cima de uma mesa, uma subscrição para ser enterrado. Morreu malvadeza do cão, valente, mas muito considerado.